A Associação Desportiva Nogueirense goleou ontem o Santeiria por 3-0. Esta vitória tem um sabor especial depois de um empate sem golos frente ao Oliveira na última jornada? Sabor especial não. É sempre um sabor bom vencer. Nós regressamos às vitórias, que era esse o nosso objetivo. E estamos contentes pela realização e pelo resultado. E parece que nem as condições meteorológicas afetaram a performance do Nogueirense. Foi um jogo fácil para a sua equipa? As condições meteorológicas foram bastante difíceis. A equipa teve algumas dificuldades porque o campo não deixava jogar, a água era muita, a bola não andava. E isso criou-nos algumas dificuldades, mas mesmo assim conseguimos vencer, vencemos com uma exibição boa, não tão bem jogada às vezes porque o campo não conseguia dar essa qualidade de jogo, porque a bola não conseguia deslizar com a mesma qualidade quando não há água. Mas pronto, no geral fizemos um excelente jogo, fomos uma equipa aguerrida e com muita vontade de vencer, e parabéns à nossa equipa por isso. E como é que surgem estes 3 golos da partida? Sim, o primeiro gol surgiu de uma grande penalidade, um dos nossos atletas em bolso, e foi agarrado, e houve uma grande penalidade, convertida pelo Mário Jorge. Depois, na segunda parte, um lance de ataque, há um toque de calcanhar do Milton para trás, e o Mário Jorge, à entrada da área, conseguiu fazer o segundo gol. E depois, numa outra jogada de ataque, cai aqui um cruzamento do Tomás, consegue fazer um gol de efeito até, bate na trave e entra. E considera então um resultado justo? Sim, extremamente justo. Fomos a melhor equipa desde o primeiro ao último minuto, por isso é justo. O Santeiria foi uma equipa que veio apenas para defender e fazer transições. No início foi difícil por causa do terreno e pela organização defensiva deles, mas depois de marcarmos, conseguimos fazer um bom jogo e vencer contra a qualidade.